Aí, parceiro, eu não tenho nada a ver com a sua vida, tá ligado? Mas eu queria te falar o seguinte, que existe a lei do homem e a lei de Deus. Eu acredito que a lei de Deus pesa mais que a lei do homem, tá ligado? A lei da selva, a lei dos bichos soltos, a lei da favela, maloqueiro morto. Tá com medo de deixar o mundão? É só deixar que Cristo toque o seu coração. Olha só, você não está só. Tem um exército na trincheira do pó. O demônio engana até a sombra. E os irmãozinhos viajam na lombra. Olha só, você não está só. Tem um exército na trincheira do pó. O demônio engana até a sombra. E os irmãozinhos viajam na lombra. Distúrbio mental. Aqui é mais um louco, mais um do pesadelo, mais um no sufoco. Na correria, trabalho noite e dia, com a esperança, véi, de melhorar de vida. Aí, parceiro, me empresta o seu isqueiro, que é pra me queimar. O trapaceiro, que bota pilha nos moleque, que mete a ripa, filho de alguém honesto, agora um latrocida. O demônio é engana até a sombra. E os irmãozinhos viajam na lombra. Deus toma conta aqui das minhas filhas, pra que não sofram e sintam a agonia. Pros seus filhos, maluco, eu também peço sintonia com o crime. Não dá certo se é precisão. Cada um é um B.O. pra vida que te espera. A morte é bem melhor, ó. Saca só, você não está só. Tem um exército na trincheira do pó. Se eu entendo, como eu entendo. Viver no sofrimento, a noite em um tormento. Sem Deus, maloqueiro, não vai longe. Gente boa no inferno tem de monte. Ninguém é mais que Deus. Aí eu pago pra ver. Me mostre alguém, me mostre quem pode ser. Olha só, você não está só. Tem um exército na trincheira do pó. O demônio engana até a sombra. E os irmãozinhos viajam na lombra. Olha só, você não está só. Tem um exército na trincheira do pó. O demônio engana até a sombra. E os irmãozinhos viajam na lombra. Aí, Paulinho, tá lembrado de mim? Se ajoelha que agora vai chegar o seu fim. Suor frio e pronto pro abate. Assim quem é, assim quem vive na maldade. Não era minha hora. Agradeço a Deus, ele atirou, mascou os três. No pinote, estilo cavalo doido. Liguei os meus compassas, chamei o reforço e a cavalaria. Chegou bem mais tarde. Aí, compadre, não esquenta, Deus que lhe guarde. Tá tudo certo, melhor deixar pra lá. Ideia certa, Jamaica e o Rivas. Um tributo, ninguém fica de luto. Tô nem aí, nem pro Mickey, nem pro Pluto. Deus é mais, ama até os marginais. Você quer mais e não sabe o que faz. Pano pra manga, passo pano pros pilantra. Se envolve com os bacana, com luxo e com grana. Não tá com rei na barriga, mas pode crer. Mas que Deus, você não vai poder ser. Olha só, você não está só. Tem um exército na trincheira do pó. O demônio engana até a sombra. E os irmãozinhos viajam na lombra. Olha só, você não está só. Tem um exército na trincheira do pó. O demônio engana até a sombra. E os irmãozinhos viajam na lombra. Eu tô na merda, mas eu me levanto. Não é a primeira nem a segunda, malandro. Eu sei até onde vai o meu limite. Aí, compadre, meu rap é dinamite. Nem bandido, nem político ou cafetão. nem os polícia, nem os bom ladrão. Ninguém no mundo, ninguém no universo. Ele é mais, o crime é o resto. O que me resta é só brigar com as feras. E o que não presta, sopra pra favela. O sangue escorre, o sangue mancha o chão. Aí ladrão, não dá trégua e perde o perdão. Ninguém é mais que Deus, nem de suas leis. Ele atirou, mas com uns três. Ninguém é mais que Deus e nem de suas leis. Ele atirou, mas com uns três. Olha só, você não está só. Tem um exército na trincheira do pó. O demônio engana até a sombra. E os irmãozinhos viajam na